23:01. Atenção, atenção. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Check. Prontos para decolagem, comandante. Apostos dando máxima potência em todos os motores. Decolando. Decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Com 2 horas de muita música pra você passar. Está no ar. Dance Mix. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Bia Ibsen. E Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. Hey, a partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil e, lógico, apresentando sempre essa bagaça. DJ Alex Hunt. Juntamente com ela, a mulher com mais pneumonia no mundo. DJ Bia Ibsen. Oi, gente, vocês. Também ele, o nosso grande galã lá do Grilo. Essa é a nossa equipe do Dance Mix todas as semanas com o melhor do melhor. Bia, você está melhor da pneumonia? Estou melhor, graças a Deus. O que você teve? Na verdade não era pneumonia, né? Era uma infecção, acho que na amidalite, alguma coisa assim. Era uma infecção na amígdala, porque é impossível você ter uma infecção na amidalite. Isso foi o que a médica falou, ela é burra, né? É, porque a amidalite já é uma infecção na amígdala. Eu também acho, mas ela disse isso, né? É, sua médica é uma beleza. Não questionei, é estagiária. Ah, sei. Bom, começa por aqui o Dance Mix. A partir de agora, muita música pra você. Você está pronta já pra esse fim de ano? Lógico, tô pronta, inclusive tomo remédio até a semana do Natal, depois eu paro. Tá tomando o quê? Amoxicilina? Amoxicilina inalação. Ave Maria. É. Você vai ficar doidona com amoxicilina. Ah, mano, eu já tô, já. Bom, vamos lá, aumenta o volume, o primeiro set é meu aqui no Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Dance Mix. Aê! Tonight you're cold.

Deep is your love. passar mal. Por aqui. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Abraços. Abraços para rádios novas que entraram. A Brescia Mais FM, essa é de Rio Grande do Sul. Também Rádio 98 FM de Canoinhas, Santa Catarina, Canoinhas. Rádio Babaçu FM, também do Maranhão e Geração X. Uruguaiana. Babaçu. Que isso, gente? Que medo. Babaçu. Lembra dessa música? Eu não. Só que era Babaçu. Não é da minha época, não, gente. Você chama de velho? Tenho 15 anos, me respeita. Você é muito cretina de chamar de velho, viu? Você devia me pedir bênção, viu? Ô, papai. É, sim. Bom, a gente vai pro meio comercial. We'll be right back to these messages with more music here for you on Always Dance Mix. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Atenção! Viu como chamamos sua atenção? Divulgue seu negócio na Rio Sul Rádio. A Rio Sul Rádio é segmentada, por isso, nossa audiência é selecionada. Estudos apontam que a frequência dos ouvintes em web rádio é bem maior que das FM. E devido à isenção de alguns impostos, os preços são bem melhores. Temos anunciantes conosco desde a fundação. Prova de eficiência. Entre em contato conosco e faça um orçamento sem compromisso. DDD 24 99836 2671. Ou pelo e-mail contato@riosulradio.com. 23 horas e 29 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, consertos, Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Sim Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já o orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Sim Informática. E por que não? Sim Informática. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Estamos de volta para bombar o seu rádio com Dance Mix. Estamos de volta com mais Dance Mix por aqui. Agora está na hora da gente fazer aquela reflexão do Santo Dai, que afinal de contas, ela é nossa maestrina, nossa mestre, né, o Grilo? Exato. Vamos lá para o pensamento Dike de hoje. Uma mulher sofre em silêncio é porque ela está sem internet. Que horror! Isso é terrível, bicho. Pior que é, viu? Tá muito maldosa agora, né? Pior que é verdade, né, cara? Pior que é. Nossa, eu fico doida. Tanta gente que é dependente da internet. Muito, hoje, muito. Mais dependente da internet do que de outras pessoas, inclusive, né? Exatamente. Como nós, né? Nós somos assim. Sim, nós somos assim, 24 horas ligados. Vamos lá agora que eu quero fazer um pouco de stretch e tocar um pouco de música. Power!

sabe como tengo la... Dance Mix. Pra você passar mal. Mixagens. DJ Alex Hunt. faz o nosso hit. É você. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. We'll be right back. brasileiro, é. Tá indo bem lá fora esse cara, inclusive. Tá Michael bem. Jackson, pra você aqui em Deep House. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Abraços. Abraços para a nova Web Rádio de Taubaté, São Paulo. Web Rádio Sol Nascente, lá do Japão. Olha que chique. É. Rádio FM também de cidade de Salto. Salto, São Paulo. É a sua cidade essa, né? É nada. É, você não desce do Salto, né? Nunca, então, querido. Isso o quê? WhatsApp, o que é isso aí? Isso aqui é cadastro de rádios novas. Ok. Qual não mandaram mais nada pra gente. Qual viu? Que é o nosso WhatsApp? 9011, né? 986341567. Faça como a nossa Bia acabou de mandar pra você. Ligue para o nosso WhatsApp, deixa um recado por lá. Exatamente, Grilo. Deixa um recado por lá que a gente lê no ar. A gente vai. Não saia daí. Não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. No fim de semana, a Rio Sul Rádio tem uns programas legais. É verdade, tem o Flash House. Boa noite, no ar, Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Parabólica Europa. Parabólica Edition Europa. Olá pessoal, aqui fala Urbano Carvelli com mais uma edição do Parabólica Europa, sempre ao vivo, direto do 12º andar do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha. Parabólica América. Parabólica Edição América. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de Orlando, Estados Unidos, eu sou o Serginho Ricardo. Dance Mix. Let's dance. Hello, welcome to the Hottest agora começa o Dance Mix para todo o Brasil e, lógico, apresentando essa bagaça toda santa semana, eu. DJ Alexander. Rio Sul Rádio em Concert. Boa tarde, no ar, Rio Sul Rádio em Concert. Eu sou Ilana Couto. Olá, meus amigos da Rio Sul Rádio, aqui quem fala é o DJ Nandão. Eu sou o Frank Alencar e apresento a edição especial. Eu sou Sandro DJ. Eu sou o DJ Marcanjo, a partir de agora apresento o Rio Sul Rádio em Câncer. Mas eu não posso ouvir nesses dias e horários. Ué, é só conferir o podcast da Rio Sul Rádio. Lá você ouve os programas quando e onde quiser. Isso mesmo, o podcast está disponível no nosso site. E também no endereço www.podcast.riosulradio.com. Ah, que bacana poder ouvir esses programas on demand. Exatamente, o mundo é play. O podcast é disponível também nas principais plataformas, até no iTunes. Podcast da Rio Sul Rádio. Já estou ligado. Meia-noite e um minuto. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Estamos de volta com mais 10 minutos por aqui. Agora está na hora da gente consultar os nossos astros. Afinal de contas, você quer entrar o ano com uma vibe nova. Então nós vamos começar agora com o nosso. Conversar agora com os nossos astros celestes. Vamos lá! Libra. Você que é de Libra tá mais perdido do que azeitona em boca de banguelo, né? Ah. Cansou de ser idiota, né? Vai descansar um pouco, tá pensando em se casar? Para com isso. Casamento é a única guerra que você dorme com o inimigo. E mais, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, você sabe, né? Que horror, você não gosta de casamento. Não. Você é... Escorpião. Escorpiano, pare um pouco de soltar esse veneno. Você anda falando demais e é por pessoas como você que, se fofoqueiro fosse profissão, o Brasil não teria desempregados, como agora, né? Uhum. Você, mulher escorpiana, tá terrível no relacionamento. Ah. O amor não te faz colocar pra fora o que tem dentro de ti, não, querida. Ah. O nome disso é bulimia. Que horror, bom? Bicho. Você é cruel, sabia? Ai, colocar pra fora. Eu também acho. Amorzinho, amorzinho, amorzão, que você vai tomar no seu narizão. Não, mas você, eu nunca vi você. Você é uma pessoa antirromântica. Você é uma pessoa pessimista em tudo que tem a ver com amor, Bia. Nunca achei a minha alma gêmea. Você tá solteira, Bia? Não, eu não tô solteira, mas nunca achei até hoje. Olha isso. Tô quase solteira. É, eu também ia perguntar isso. E a pessoa que você tá agora? Então, tá quase acabando já. Não dá certo, entendeu? É, concordo, viu, Grilo? Ai, não acho. Você paga com a língua, Bia. Eu pago. Você deveria fazer uso desse... Para de fazer isso. Você deveria fazer uso do que você fala no horóscopo, sabia? Porque serve pra você também. Serve pra mim, escorpião hoje, inclusive, meu signo, né? Bom, chegando agora, Bia Y. Hoje com um set diferente, viu? Pra você não falar que eu tô muito gay, hoje tem um set de Deep House. Tá bom, aumenta aí, Bia Y pra você. Your radio never will be the same. Same. Yes. Mix. Mixagem DJ Bia Y. DJ Bia Y. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Dancing. Lying in the desert, blowing up in the sunshine. Dance music pra você. Dance Mix. DJ VIP, tocando só as melhores.

Christian Minota. A outro bloco com Michael Jackson, né? Com Patrick Bonieri. E agora a gente termina com Michael Jackson com a versão minha. O rei do pop. Exatamente, Mr. Michael Jackson pra você aqui no Dance Mix. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Obrigada, aqui disseram que você tá um pouco desanimada hoje, hein? Eu tô doente ainda, né? Tô me recuperando. Ah. Dor de cabeça fortíssima, mas aos poucos tô voltando. Então, pera um pouquinho. Ô, Grilo, não dá pra jogar esse tipo de indireta pra ela? Porque eu sei que foi você que escreveu isso, que ninguém ligou dizendo nada, entendeu? Foi ele mesmo, ele adora ficar perturbando. Ele é cheio de fazer intriga. Até abraços, abraços. Abraços para Mais FM de Coimbra, Minas Gerais. Também Rádio Web Kiss FM de Curitiba, Paraná. Ah. Rádio Itaraí FM lá de Minas Gerais também, Rádio Clube FM, Parque Independência. Ok, a gente vai pra um break comercial. We'll be right back after these messages with more music here for you always on Dance Mix. Não saia daí, Dance Mix volta já. Quando a gente gosta de uma música, mas ela não cabe na programação normal. Então, a gente mexe nela. E surge mais uma versão exclusiva. Desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Meia-noite e 30 minutos. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática, criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática. E por que não? Sim, informática. Estamos de volta com mais. Let's go. Dance Mix. Ok, estamos de volta com mais Dance Mix. Temos, aliás, é isso mesmo, eu ia pedir isso. Obrigado, Grilo. O nosso WhatsApp é 011-98634-1567. Quero ver bombando, ele tá mais repete, parado. Repete mais uma vez. 011-98634-1567. Abraços. Abraços também para a Rota 66, Marinho. Um beijo pra você, viu, querido? Sempre atencioso. Também para a Cultura Flash Web Rádio, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Rádio Califórnia FM Comunitária, Rádio LPM 102. Sei. Eu ia falar exatamente isso, Grilo. Você tá recebendo um jabá desse Marinho, velho? Tô nada, ele é tão atencioso. Ele veio me perguntar se eu tava bem, que recebeu o seu comunicado. Marinho sempre atencioso, viu? Da Grilo, Rota 66. Eu também. Nós também somos atenciosos com você. Ah, tô vendo mesmo. O Grilo tá até fazendo intriga aqui do meu lado. Não é questão de. Concordo, Grilo. Eu vou defender você. Escondeu meu remédio, tô só observando. Sim. Bom, chegando agora pra você, um set chique. Vamos lá, pegue seu copo de uísque agora aí. Congelo. Tudo bem com você, Bia? Oi, tudo ótimo. E você? Vamos ouvir Jean Crazy Dance. Ai. I've heard it said that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved, we've shared love and made love.

melhor da Dance Music pra você. Dance Mix. Oh, I just fome. Grossa no começo do Sérgio. Eu vi aquela voz de quem tá no motel. Oh. Tem uma notícia pra vocês dois. Qual? Semana que vem vamos ter um especial de Natal. Eu não sei se esse programa vai no ar no tempo certo, né? Eu posso estar ferrando alguma rádio aí. Mas vamos seguir nosso cronograma aqui. E depois, na outra semana, teremos aí o especial de Ano Novo. Onde estouraremos aqui o nosso champanhe ao vivo, como a gente faz todos os anos no Dance Mix, ok? Com certeza. Então tá bom. Termina por aqui o Dance Mix. Abraço, Grilo. Abraço, Bia. Abraço. Tchau. Termina por aqui mais um Dance Mix. Lembrando que semana que vem tem muito mais. Provavelmente você conhece essa música. Scott McKenzie, San Francisco, uma pérola dos anos 60. E provavelmente você não conhece essa versão ao vivo, gravada em 2004 durante o 60s Rock Experience. É impossível que você conheça essa aqui também. Where do you go? No Mercy, Where Do You Go? Bastante executada nas pistas durante os anos 90. Mas é muito pouco provável que você já tenha ouvido ela desse jeito. Where do you go? My lovely. As músicas do David Guetta são bem conhecidas, mas você já tinha ouvido Just a Little More Love desse jeito aqui? Just a little more love, just a little more peace.